Previdência social, um sistema podre que revela a incompatibilidade dos governantes brasileiros. Instituto Nacional, Previdência Social, malandros monopolistas, caras de pau. Sabemos a verdade que rola por trás dos bastidores. Arquivos, mais arquivos empilhados em corredores. Na sala da perícia, ou sala dos horrores. Grandes maltratamentos se faltam empenho. Funcionários desmotivados, mal pagos. Filas imensas, postos sempre lotados. São pane constante, atendimento embaçado. A falta de verba, mais um posto Se fechado. é duro trabalhar, trampar, mais duro mesmo é se aposentar. Muita burocracia, papelada que falta. A espera de muito tempo, espera para nada. Fazem pouco caso, nada justificado. São grande falcatrua, dinheiro desviado. Maus tratos, dias humilhantes, são as perspectivas dos iniciantes. Distúrbio mental, paralisia parcial. Problema de coluna pra perícia, isso é normal. E nos hospitais? São condições precárias. Falta verba e higiene, falta vergonha na cara. Consulta pelo SUS, bancadas que eram de graça novamente estão sendo cobradas. Sistema falido, funcionários perdidos. Até quando seguiremos suportando tudo isso? Sistema falido, funcionários bandidos. Até quando seguiremos suportando tudo isso? Funcionários perdidos. Até quando seguiremos suportando tudo isso? Sistema falido. Funcionários bandidos. Até quando seguiremos suportando tudo isso? Falta de vontade, estabilidade garantida. Pacientes amontoados, sem ter alternativas. A verdade não é bonita, não calo e não vou calar. WRW na parada pra verdade escrachar. Não me venha com seu papo furado. Sabemos da verdade, vacilou, agora vai ser tucidado. Não temos medo da elite monopolista. Não somos assassinos, ladrões, somos apenas artistas. Apenas expressamos a situação que nesse momento no Brasil apela. Melhor atendimento, pelo amor de Deus. Somos todos seres humanos, você é igual a eu. Então entenda o recado que vamos passar. Nossa gente de mão dada, empolgada e unida, mostrando nossa força que é mais que infinita. Não se contente com os restos, as sobras que lhe são oferecidas. Construa planos, ideias pessoais, prove para os pregos que você também é capaz. Pense se só se atravesse barreiras, quebra o preconceito, não dê ouvido às besteiras. Porém a vitória é uma façanha que nem sempre é conseguida, principalmente quando se diz respeito às leis da vida. Mas pra quem desanimar, parar, deve-se batalhar, lutar pra vitória conquistar. Agora com vocês da WRW, deu o seu recado. Analisem e julguem se estamos certo ou errado. Sistema válido, funcionários perdidos. Até quando seguiremos suportando tudo isso? Sistema válido, funcionários bandidos. Até quando seguiremos suportando tudo isso? Sistema válido, funcionários perdidos. Até quando seguiremos suportando tudo isso? Sistema válido, funcionários bandidos. Até quando seguiremos suportando tudo isso?